A paz do Senhor, irmãos e irmãs, nós vamos ler nessa hora o segundo livro de Crônicas, no capítulo 12. Segundo Crônicas, capítulo 12. A ênfase desse capítulo é o rei do Egito atacando a tribo de Judá e o governo do rei Roboão. É um texto pequeno, mas muito importante para o registro histórico do povo de Israel. Repito, se nós cremos na Bíblia como inerrante, essa Bíblia que nós lemos é muito importante para a nossa vida. E não só o Antigo Testamento, mas também o Novo Testamento. Tá bem? Então, o texto de hoje tem um paralelo. Primeiro livro de Reis, no capítulo 14, 25 a 28. E também primeiro livro de Reis, no capítulo 14, de 21 a 31. Antes de fazer a leitura, que hoje será curta, eu quero ler para você uma mensagem que o nosso irmão Everson mandou para nós e diz assim: não fomos comprados com ouro e nem com dinheiro, mas fomos comprados pelo sangue de Jesus. Duas mentiras do diabo. O diabo é astuto como uma serpente e destruidor como um dragão. Em suas teias de mentiras, destaco duas. Na primeira mentira, diz para você que o pecado é inofensivo. Depois que o induz ao pecado, vem a segunda mentira. Diz para você que o pecado não tem solução. Você não deve pecar, pois o pecado é maligníssimo. Mas se você pecar, existe uma saída. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Não ande debaixo da canga da culpa. Há perdão em Cristo Jesus. O irmão nos desejou um dia abençoado. Nós desejamos a ele também um dia abençoado, uma noite abençoada, um dia de domingo abençoado a ele e a sua família. Muito bem, vamos ler esse pequeno trecho da Bíblia, segundo Crônicas, capítulo 12. Segundo Crônicas, capítulo 12. Diz assim o texto: depois que Roboão fortaleceu sua realeza, conseguiu estabelecer seu governo. Desprezou a Torá, a lei de Yahvé, e todo Israel agiu da mesma maneira, seguindo o exemplo do rei. Que triste, né? Um rei que não serviu ao Senhor, a palavra diz: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Versículo 2: por eles terem transgredido contra Yahvé, o Senhor, o rei do Egito, Sazaque desferiu forte ataque contra Jerusalém no quinto ano do rei Roboão, com 1.200 carros de guerra e 60 mil cavaleiros. Era incontável o exército que veio com ele do Egito: líbios, suquitas e cuxitas, isto é, os etíopes. O rei do Egito conquistou as cidades fortes de Judá e chegou até Jerusalém. Então o profeta Semaías apresentou-se a Roboão e aos líderes de Judá que se haviam reunido em Jerusalém, fugindo de Sisaque. Ele comunicou: assim diz Yahvé, o Senhor, vós me abandonastes, por isso eu também vos entreguei na mão de Sisaque. Esse versículo é fundamental na parte B. O Senhor diz: vós me abandonastes, por isso eu também vos entreguei na mão de Sisaque, que nós não abandonemos ao Senhor para que ele não nos deixe desamparados. Versículo 6. Então os chefes de Israel e o rei se humilharam e confessaram: o Senhor é justo. Quando o Eterno percebeu que eles se humilharam em seus corações, veio a Semaías essa palavra do Senhor: visto que meu povo se humilhou, não os destruirei, mas em breve lhes enviarei a salvação, o livramento. Eis que minha ira não será derramada sobre Jerusalém por meio de Sisaque. Entretanto, eles serão submetidos ao domínio de Sisaque, a fim de que aprendam a diferença entre servir a mim e servir aos reis de outras terras. Assim, quando Sisaque, o rei do Egito, invadiu Jerusalém, levou todos os tesouros do templo. Observe, todos os tesouros do templo e do palácio real, inclusive os escudos de ouro batido que Salomão havia mandado confeccionar. Por esse motivo, o rei Roboão mandou fazer escudos de bronze para substituí-los e os entregou aos chefes da guarda da entrada do Palácio Real. Sempre que o rei ia à casa de Yahvé, o templo do Senhor, os guardas empunhavam os escudos e, em seguida, os devolviam à sala da guarda, onde ficam expostos. Como Roboão humilhou-se, reconhecendo seu erro, a ira de Yahvé, o Senhor, afastou-se dele e ele não foi completamente destruído. Afinal, em Judá ainda havia algo de bom. Louvado seja Deus, porque eles se quebrantaram e reconheceram a Deus como seu Senhor, e isso fez com que o Senhor os livrasse da mão dos povos que o cercavam. Agora, o final, já o governo do rei Roboão. Passados esses acontecimentos, o rei Roboão se fortaleceu novamente e reinou em Jerusalém. Roboão tinha 41 anos quando começou a reinar e governou 17 anos em Jerusalém, a cidade que Yahvé, o Senhor, havia escolhido dentre todas as tribos de Israel para fazer habitar ali o seu nome. Sua mãe se chamava Naamá e era amonita. Todavia, ele errou e não dispôs sinceramente seu coração para buscar a presença do Senhor. Uma coisa que me chama muita atenção é que a Bíblia inteira faz questão de estabelecer a verdade e, de modo algum, escondeu os erros dos homens que lideraram o povo de Israel no Antigo Testamento e também dos homens que se equivocaram no Novo Testamento. A Bíblia faz questão de mencionar os erros e não ser um texto mítico, um texto ilusório, né? Falso. Isso me chama muito a atenção, sempre me chamou. A Bíblia faz questão de manter a verdade dos fatos. Para encerrar, todavia ele errou e não dispôs sinceramente seu coração para buscar a presença do Senhor. Todos os demais acontecimentos do reinado de Roboão, do princípio ao fim do seu governo, estão escritos na história do profeta Semaías e na história do profeta Ido, conforme está registrado na lista dos antepassados de Roboão. Entre mentes, durante todo esse tempo, Roboão e Jeroboão estiveram em guerra um contra o outro. Aqui é um outro fator de tristeza. Que pena que Reino do Norte e Reino do Sul se colocaram um contra o outro, em conflito, um contra o outro. Tanto Roboão contra Jeroboão e Jeroboão contra Roboão. Voltando a Roboão, último versículo, ele morreu e foi sepultado na cidade de Davi, e o seu filho Abias foi empossado em seu lugar, passando a reinar como seu sucessor. Irmão, irmã, muita informação histórica, mas muita informação histórica que vemos nas páginas inspiradas das Sagradas Escrituras foi colhida em livros e relatórios daquelas épocas. Preste atenção. Muitos relatórios, muito da história de Israel foi colhida naquela época. Os arquivos e genealogias reais, documentos das cortes e escribas e os vários escritos dos muitos profetas de cada momento histórico. Inclusive, você vai ver profetas menores e profetas maiores mais adiante. Menor ou maior diz respeito não à importância, mas o quanto cada profeta deixou registrado. Por exemplo, um profeta menor deixou menos textos escritos. Um profeta maior deixou um texto maior escrito. Não é pela importância, é pela quantidade. Então, os arquivos e genealogias reais, documentos das cortes, escribas, e os vários escritos dos muitos profetas de cada momento histórico estão registrados na Bíblia. E também na Torá, na Talmud. Os escritores da Bíblia, plenamente inspirados, foram guiados pelo Espírito de Deus, o Espírito do Senhor, para terem acesso e tomarem o conhecimento de notícias e dados estatísticos, alguns até seculares, e tirar desse volume de informação as lições morais e espirituais, que soberanamente o próprio Yahvé cuidaria para que viesse a forma, o cânon bíblico, como chegou até nós hoje. Depois teve um momento da história, só para você entender, onde os judeus decidiram quais livros entrariam no cânon, na coletânea de livros do Antigo Testamento. Da mesma maneira, o povo do Novo Testamento decidiu qual é o livro inspirado, quais são os livros inspirados para entrar no cânon do Novo Testamento. Isso aconteceu, foi muito forte, ao ponto de Lutero, 1.500 anos depois, querer retirar Tiago. E ao longo da história de 1.500 anos, muitos queriam tirar um livro, queriam tirar outro, queriam acrescentar um, queriam acrescentar outro. O que importa é que o Senhor acabou definindo qual era o cânon bíblico. E cuidou para que a forma do cânon bíblico chegasse até nós hoje, o que também, evidentemente, ocorreu com todo o Novo Testamento. Veja João, capítulo 20, versículo 30 e 31. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Que Deus abençoe, mesmo lendo um livro histórico. Eu acabei de contabilizar todos aqueles que ouviram ontem, agradeço muito, porque esse texto não é um texto dos mais fascinantes em termos de poesia, em termos de sabedoria, salmos, provérbios ou textos do Novo Testamento. Não. É um livro da história de Israel. E mesmo assim, os irmãos têm, irmãos e irmãs, têm demonstrado interesse. Isso me deixa muito feliz. Isso sim é importante para esse trabalho, que todos sejam edificados à luz da palavra. Que Deus abençoe cada irmão, cada irmã, e nós cresçamos no conhecimento bíblico e cresçamos também na vida espiritual como um todo. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração, o poder, a revelação do Espírito do Senhor seja sobre nós e sobre nós permaneça hoje e eternamente. Amém.